Primeiro CD, Balada Gospel e Coletânea ao vivo e a cores, ok? Vamos orar todo mundo então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, nessa noite bendizer, louvar e glorificar o Teu santo nome, pois Tua palavra diz que aonde estiver dois ou três reunidos no Teu nome, Pai, ali Tu estarás. E nós sabemos que Tu estás aqui hoje, Senhor, para nos abençoar, para fazer, Senhor, aquilo que é um projeto, sair do papel e ir para uma realidade daquilo que podemos, porque a Tua palavra diz que o povo de Deus tudo pode. Senhor, isso para muitos é um sonho. Para muitos, Senhor, que estão aqui, isso é um sonho, uma concretização daquilo que Tu tem prometido naqueles círculos de oração, naqueles montes que muitos vão, dos pastores do ministério, de cada grupo que será apresentado e representado aqui hoje. Senhor, foi feito tudo com ordem e decência. Foi feito, Senhor, ensaio, preocupação da parte de produção de tudo, Senhor. E esperamos, ó Pai, que Tu venha receber. Porque, Senhor, desde aquele que venha conectar um cabo, à gravação, aos grupos, tudo foi feito, Senhor, com ordem e decência. Venha nos abençoar. Derrama do Teu bálsamo, libera a atmosfera nessa noite para o derramar do Teu Espírito. Vem abençoar Pai Assonar, vem abençoar a WSG, vem abençoar a todos do Projeto Crescer, a cada grupo. Vem abençoar tudo e todos que estão envolvidos aqui hoje nesse lugar. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo o poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas aí para o Rei.